Deixa, garoto! Produções DJ Rafael MB. Por enquanto, nosso aquecimento bem básico hoje aqui, hoje, por enquanto, a gente vai só aquecendo na boa. Logo mais tem o show da fera. Já, já aqui. E o nosso aquecimento. Olha o clube jovem mora. Igual se coreia, viu? Bora aí, Jô! Eu danço brega sem parar. E vem a sede e eu quero tomar. Não bebo cerveja, não bebo cerveja. Cerveja é a cerveja que me dá inspiração. Eu bebo cerveja. A cerveja conquistou meu coração. Só bebo cerveja, só bebo cerveja. Cerveja é a cerveja que me dá inspiração. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Marcinho também, o grande Afonso levando aqui hoje. Hoje aqui, Moará, Magnus. Só de boa. É índia, é Balmin, que sai coronando hoje aqui, viu, gente? É a fera no setor. É Caltrim, é Caltrim. É a nossa fera. Vem vaqueiro, vem pião, vem menino, vem dançar. Este brega, brega Caltrim do estado do Pará. Pega na cintura dela e deixa o corpo requebrar. Você está no show. Brega também é Caltrim. É Caltrim. Neto, Chico Neto, vem por aqui hoje e hoje. Alô, Moana! Por enquanto, é só o nosso aquecimento. Você está no show da Fera Marajoara. Você está no show da Fera Marajoara. Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecá. Era uma... Opa! Às 4 horas, 7 horas, ela só no jerecá. Equipe FC, o grande Alan, viu? Também o Thales e lá de Barcarina. Hoje, Moana, valeu! E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E ela vem, e vai, e vem, e vem, e vai, e vem, e vai. Vamos lá! Vamos nessa! Era de dia, era de tarde, era de noite. Alô, Chico Orelha! Pra você, viu? E que não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. E aqui, Chimedra? E vai, e vem. E aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Você está... Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho, e o que eu quero é te amar. Jovem, o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Só contigo, viu? Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Alô, Pedigrinho! É você, Cricri, o rei de Cricri, vamos nessa. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho, e o que eu quero é te amar. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão, e o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Opa! Clube Jovem. E dois. E o caqueado, o caqueado, o caqueado. Não. E dois. E dois. Viva! O animal mais poderoso do Marajó. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho, e o que eu quero é te amar. Pois é que esse breque está rolando lá no meio do salão, e o que eu quero é... Produções DJ Rafael MB. Alô, Quinzinho, como é que é você, Quinzinho? Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Buriguá do Sol, nossa adicionamento de baixo aqui, viu? A gente logo mais. De ter um show nosso aqui, viu? Na Fera Majora, puro jovem, aqui na Magnus. O que eu quero é dar a minha baladeira por aí com uma libreira qualquer. Dançar esse breque com uma morena, faz eco, uma lorinha, essa breque. Não quero nem saber. E eu? Alô, escolha, como é que é você, escolha? Você é o Criquinho, também o Beto, hoje aqui, aqui na Magnus. Também o DJ Rafa, MB, como é que é, Rafa? É pra você, valeu! É o show da fera! A fera! Eu vou sair numa boa para a condição. Botar uma farda legal, calçar meu moto a bebê. Seja de carro ou a pé, eu sei que eu vou sair. E você, Márcio? Para tudo que eu quero é dar a minha baladeira por aí com uma livreira qualquer. Dançar esse breque com uma morena, faz eco, uma lourinha, essa breque. Não quero nem saber. E você? Giro, giro, giro. Oi! Eu te dei o meu amor e você recusou. Pode crer. Eu fui um bobo, como um louco, te amei que nem sequer pensei. Eu fui um tolo. E você? Eu jurei nunca mais. E hoje? Hoje eu te encontro outra vez, dizendo que quer vir morar comigo. Loucura vai ser de novo acreditar. Vamos lá! Mentira, mentira, eu não posso acreditar. Mentira, mentira, eu não posso te perdoar. Mentira. Amigo Toninho, mentira. Ele e a Mônica, hoje aqui no Marajó, viu? Aqui na Magnus. Mentira, não posso te perdoar. E tem mais. Alô, Afonso, como é que é, Afonso? Vem te embora, vem. Parei de beber. Oi? Pra ficar com você. Bora, Gui Gui. Parei de fumar. É você, valeu, viu? Chico doido, como é que é? Chico doido, meu Beto, viu? Hoje aqui na Fera Marajora, beleza. Segura aí, ó. E eu? Eu amo você. É a fera? Ficar com você, pra ficar com você, pra ficar com você. Parei de fumar, pra ficar com você, pra ficar com você. Bora, Marcinho, como é que é você? Marcinho, obrigado pela força aí, Marcinho, hoje aqui. Aqui na Magnus. Não ligue meu bem para o que essa gente diz. Opa! A gente vive tão feliz. Eu amo você. Só você. Marajoara. Você está no show Blin Jovem. Era Marajoara. E aí, Toninho? Vou te procurar. Pode crer. Seja onde for. Aqui na Magnus. Vou te encontrar. Falarei do meu amor. Que é quente como o sol. Do mel tem um sal. Você. Não vou deixar você fugir de mim. Nossa história não tem fim. É o começo da estação. Meu coração procura por você. Eu preciso te ver. Sem pena de mim. Amigo Madestar, como é que é Madestar? Você é vida bem? Aqui do Valmir, o Índio Corona. O nosso Marajoara, a nossa fera, pra você, Mário. E aí, ó. Vou te procurar. Aqui na Mag, o seguinte, ó, gente. Aonde? Logo mais tem o show da fera aqui, logo mais. Encontrar, falarei do meu amor, que é quente como o sol, do mel tem o sabor, do mar a imensidão, e da noite um esplendor. Não vou deixar você fugir de mim, nossa história não tem fim, é o começo da estação. Pro show da fera Marajoara. Preciso te ver, tem pena de mim. Opa! A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. Como é que é? O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Escurelha, como é que é a escurelha? Vem cá, Aldinho, homem, vem cá, Aldinho. A menina da janela fica sempre a me olhar. Um abraço, Maguila, dentro do cartão do Maguila. Tá no circuito, né, Maguila? Como é que é você também? Aqui no Valmix. Pra você, Maguila. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, bota todinho pra ela. Só pra ela. É o show da fera! Fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Pode crer! O cara me beijando com o Bradinho com a gente hoje. Só na manhã! Pra curtir o show! Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. E acho marcante. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos Você que está pensar no show muito da Fera Marajoara. A nossa paixão. Vem pro show da Fera Marajoara. Porque a vida não é assim não. É o show da Fera hoje aqui. Pensa muito em nós dois e na nossa paixão. E aí, Buara? Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama. E aí, Alex, do Bar do Esporte, como é que é, Alex? Você viu? Aí do Bar do Esporte, grande Alex. Só vou pra cama. Tá no setor, tá no circuito, Alex. E o Bora aqui é marcante. E aí, olha. E agora vai o. E aí, ó? Não sei quanto tempo ficarei perdido assim. Sonho, pensamento que parece não ter fim. Olha, já te amei, parei pra pensar, já tentei te esquecer. Bora, Fonso! Você esqueceu de mim. Nunca pude imaginar o fim do nosso amor. E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais. Amiga Sueli, ela, Mônica, Samira, hoje aqui na Fera. Valeu, Sueli, obrigado a você. Dá-lhe, Sueli! Minha cabeça mexeu. coração. Me deixou apaixonado. Tô bobo, tô caidão. E a fera, e a fera? Mônica, também o Pedrinho, hoje na Magno, e o nosso show da fera hoje aqui, gente, aqui em Moana. Olha o show! O animal mais poderoso do Marajó. E tu vem? Até um recado bacana, legal, viu, gente, curte, amor. Ei, amor, onde tu estás? Pega o telefone e liga pra mim. Só pra mim. Manda uma carta, uma foto, passa telegrama, não faz eu sofrer. Olha assim. O giro! Fera Marajoara, publi, jovem, pra cima! Boto no meu carro e vou pro interior. A estrada tá tão deserta, uma coisa certa, vou ver meu amor. E aí? A lua ficou bonita. Pode ter a lua, o sol, todo mundo. Hoje aqui na Magno Moana. DJ Índio Corona. O nosso clube jovem. E a nossa festa, dia 5 de dezembro. A onda é Ponta Negra. É a fera chegando por lá, viu, gente? Alô, DJ. Opa! Alô, DJ Valmix, vamos pra cima. Eita, musicão! Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobriu que elas são iguais. E veja minha vida, como é que fica? Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobriu que elas são iguais. Toda novela tem o seu final. E aí, louro, como é que é, louro, você, viu? Dá XP, obrigado, viu, louro? Fiz o papel de um homem fatal. É a fera no setor. A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas como é que é? Namoradas. Eu tenho dois amores, não sei como explicar. Quando ela descobriu que eu as amo iguais. Equipe de Barca Arena hoje aqui com a gente, valeu, obrigado, meu. Amigos de Barca Arena, hoje aqui na Magno Moana. Equipe de Barca Arena, um abraço. Principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Tchau, um abraço, abraço, baby, você. Valeu. Toda novela tem o seu final. Fiz o papel de um homem fatal. A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. É o show. Aqui Moana, beleza! Duas são iguais. E veja minha vida, como é que fica? Três é muito. Mandando as emoções! É DJ Valmix Juro Nense! E aí, DJ Valmix Juro Nense! Bora pra cima! E agora vai! E o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, olha o gritão!

legal, gente. Hoje aqui, Valmix, Windy e Corona, sempre junto no Clube Jovem, a nossa fera majoara, como sempre, dando show à parte, hoje aqui na Magnus, tá bom, gente? Você chega de montão pra curtir hoje, na saudade, hoje é a saudade, mas hoje tá muito forte a pressão e a nossa fera chega junto pra dar o gritinho e tocar! Jeito diferente. Dias felizes que passamos juntos e marcou meu viver. E a fera? O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Tô vendo aqui, agora nos pilatas, agora aqui na gente, valeu, viu? Bora, pilatas, como é que é? Você, obrigado! É essa? Oi! Dança comigo, meu amor, que onda é essa? É um super top dando um show na nossa festa. Tem muita gatinha no salão. Então, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa, cutuca, cutuca. Equipe FC, o Maioca, Tedes, também o Alan, obrigado! Cutuca, cutuca, cutuca. Eu quero ouvir o grito da mulher que mete o chifre no seu homem. Fera Marajoara. Tô carente, de amor. Tô querendo, de amar. Tô carente, tô carente de amor. Tô querendo, Só quem gosta, só quem gosta. Eu quero ver. Eu quero... Publi Jovem Fera Marajoara. Produções DJ Rafael MB. Oi, Piriguim! Bora ver, Piriguim, como é que é você, viu? Vem de bora! Galera da segunda pop. Eu quero! Galera da segunda pop. Eu vendo! Segunda pop. Como é que é? Galera da segunda pop. Vem curtir com essa galera que é sucesso em Santista. Vem, faz o S, Jogue a mão pra cima com a galera. Maguila, Gagá! Fala, Maguila! Faz o S. Ele, que é sua primeira dama hoje no setor. Bora aqui, bora. A fera Marajoara. Dá-lhe! de Corona. O meu patrão parceiro Bruno do Solmista. E aí, Bruno? Blin Jovem. Eu preciso ainda fazer. Já já tem o show da fera. Não, não é justo agir assim. Você não vê que é tão ruim o sentimento que eu trago em mim. Eu quero tanto te entregar. Vem, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Vou te dar meu coração, meu amor, o meu beijo. Carinho, um abraço e desejo. Vou te dar goiabada gostosa com queijo. Vem. Mais uma! Mais uma bacana legal. Especial hoje, olha. É Moana, é Magnus. O Marajó hoje em festa. Recebendo o Mix. Na nossa feira Marajona, revivendo como sempre. E tocando Corona. Jovem. Oh! É o Corona. E arrepente tá cercado de mulher. Ele é da onda, ele é da hora. Ele é show, não joga a conversa fora. É gente boa, tem seu cartão. O homem é bom. Do seu painel comanda a animação. Faz balançar, faz remexer, faz agitar, faz a galera ferver. Porque agora você vai saber o nome dele e a galera vai dizer. Qual é o nome do DJ? Bora espocando o gelo! E agora vem! Essa é boa demais, olha! Cricrinha! Essa aqui é pra ti, viu? Tá vendo? Passeando no Oriente, um magatinho eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Bacana, legal. Ela veio do Talibã, era filha do Pilab, adorava um homem bom, eu só queria uma jade. E aí, Lucas, o camarote, como é que é, Lucas? Só de boa, né? Vai, beleza. Na terra do Alibaba, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra, até atrás eu peguei. Atrás, não foi atrás. Queria conhecer onde filmaram o Chrome. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Alô, você, olha! E você dança, e dança, e dança, e dança, e dança, e dança, e dança, e dança, e dança, e dança, e dança, e dança. Hey, DJ! Ah, Marajuara! Show da Fera chegando! Beleza, gente? Muito obrigado pela onda por aqui, viu, gente? Hoje a nossa fera chegou. Mais a ver aqui na Magna, gente, com o Corona. O DJ Índio consagrado aqui de Moaná. E hoje o Valmício vai quebrar o galho da boa, viu? O Tante Bruno do Salmicha. Valmício, vai em Moaná hoje, viu? Pra tocar um pouquinho lá, pra fazer uma festa junto com o Índio. E fazer assim, olha, pra todo. Produções DJ Rafael MB. Bem devagar. Eu te amei de verdade, mas você não acreditou em mim. Hoje vivi com uma outra que te engana e pra você não tá nem aí. A fera. Se tivesse o poder de voltar ao passado, me amaria como te amei. Mas é o show da fera. Como é que é? Banda 007. Eu te amei de verdade, mas você não acreditou em mim. Hoje vivi com uma outra que te engana e pra você não tá nem aí. Legal, Gianã, para a Giane, viu? Com muito amor e carinho, beijão e fuga-fuga, viu? Beleza? Pra você, vamos nessa! Você, fico ansioso, triste, querendo ligar pra matar a saudade, quero te encontrar. Pra essa minha dor se acabar, amor. Bora, Chico Orelha! Dominam em minhas lembranças, só me distanciam do fim da batalha, gravado em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos, me devolvendo o céu. Então, é o seguinte, o Bob da BBG tá na área com gente. A BB nasceu, foi Bob, beleza? Pode crer. Você. E o Arrocha Bacana? Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim, assim. E aí, Ana? Preciso de um remédio que cure essa saudade que diminui a dor que do meu peito invade. Um abraço ao Pedro da Dino, como é que é pra você, viu? Obrigado, Preto! Se procurar o meu remédio é você. É a Magnus em Moaná! Você está? Sei que são duas da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. Sei que está namorando, parece estar feliz. E aí, Neto? Meus parabéns, felicidades. É isso aí. Amigo Neto também, o Chico Orelha, viu, gente? Um dia é e o Criquinho, esse Criquidinho. Pode vir. Do Salmista. Do Cupro, né, Bruno? Do Salmista, quem é você, viu, Bruno? Aqui do Valmista, Coronel Índio. Tá. Pra você, Bruno do Salmista, um abraço. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Deus sabe o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar, mas antes de desligar, confesse. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar que falou com você, você falou de mim e disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei. Liguei, Rafa! Avisa. Tá bem, né, Rafa? Obrigado a você também, viu, Rafa? Eu vou lutar. Pelo apoio hoje com o Balbinho, chefina, Magis. Beleza. Não me aceitar. E aí, Rafa, como é que é você, viu? Um abraço. Vamos, mas eu vou te esperar. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não ter juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Tu é doido, irmão. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou uma história no poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei. E depois? Gela, tomando sirope, curtindo na balada, soltando pinote, e você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Agora... Opa! Eu bebendo gela, no dia 5 de dezembro, tem Publi Jovem lá na Ponta Negra, viu, gente? É a fera aí chegando lá na Venda Ponta Negra, arrepiando dia 5 de dezembro. É o show da fera, Publi Jovem! Gandals Brothers, sucesso em todo o Brasil. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não ter juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. É um show. Uma história no poço sem fundo. Destruí os sonhos que um dia sonhei. Você está no show. Produções DJ Rafael MB. Vou voar nas asas livres do seu coração. Vou te amar. Este Corelha. Não mente até perder a razão. Vem me abraçar. Me afasto com seu amargo nesse mar de solidão. Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo protetor, sua paixão. Bruno do Salmista, um abraço pra você, Bruno. Aqui do Valmins também, no Cricrim. O Rei Periquitinho de Moaná, um abraço. Se ouve minhas asas. E aí, olha. Eu serei seu anjo protetor. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Sem explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Sem explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu, não é preciso dividir. Vem-te embora, vem! Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Um abraço ao Tom. O Tom e a Michelle. Amor se acabar. Banda 007. Animal mais poderoso do Marajó. Vem pro show da fera Marajoara. Seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia. Um abraço aí, massa, da equipe da Rua Nova, toda a equipe da Rua Nova, massa, viu? Aqui do Valmix, pra vocês, viu? Equipe da Rua Nova, hoje em peso por aqui. Um abraço do público, já vocês, vamos nessa! Família Baiana, um abraço pra vocês, viu? Família Baiana, aqui do Valmix, vamos nessa! As lágrimas de despedida, eu estarei por perto, pra enxugar. E eu? Eu quero viver a vida, quero flor. O meu parceiro Bruno do Salmista é parceiro, é paitrão, né, Bruno? Pode crer, amigo nosso de Moaná. Bruno do Salmista, como é que é, Bruno? Pra você, valeu. Obrigado pelo abraço, viu? Pela força aí, Bruno. Banda LP, a cara da saudade. Quero flores em vida. Seu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar. Yeah. Essa é a fera Marajoara. Farias, como é que é, Farias? Fiquei apaixonado, fiquei alucinado quando a vi pela primeira vez. É a mulher perfeita que eu tanto procurava e finalmente eu encontrei. Fui curtindo a carroça da saudade, do búfalo do Marajó, com os DJs Tom e Tubarão e o DJ Américo. Alô, índio! E ela toda tímida, me dando bola. Ansioso pra te chamar de meu amor. Então não perdi tempo e cheguei junto dela. Convidei para dançar e ela aceitou. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Foi curtindo com os DJs Tom, Américo e Tubarão. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona. É o nosso show aqui hoje, viu, gente? É o show da fera! Lembrando que hoje, domingo, continua a festa aqui hoje, viu, gente? E um detalhe muito importante, viu, gente? Hoje tem mais promoção aqui de cerveja. Igual hoje, é 3x5. Hoje, domingo, o nosso encontro está marcado, nosso ponte aqui, viu, gente? Aqui na Magnus, tem a fera Marajoara e a promoção 3x5. Aliás, falou 5, falou por 5. É, aliás, 3x10, beleza! Oi! O senhor tem medo, dona Tereza da Pousada, praia do Marajó, né, pai? Beleza? O senhor tem medo, dona Tereza da Pousada, praia do Marajó, aqui também na Magnus hoje com a fera do Marajó, beleza? Um abraço pra vocês, vamos nessa! É o Val, é o Índio, é o Corona! Oba! Foi curtindo a carroça da saudade, do búfalo do Marajó, com os DJs Tom e Tubarão, e o DJ Américo. E ela toda tímida, me dando bola. Todo ansioso pra te chamar de meu amor. Então não perdi tempo e cheguei junto dela. Convidei para dançar e ela aceitou. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona. cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo, minhas malas coloquei no chão. Foi a parada. Voltei. Bora, índio. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Aqui é o meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. É o show da fera. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei. E entrei, e entrei. Parceiro Chico Orelha também, o grande. O grande Neto. E o nosso patrão, Cri Cri, viu, Cri Cri? O rei de Billy Quintinho. Um abraço aqui do Val, vem vocês aí. Também o Bruno Salmista. O nosso pai trão, viu, gente? Falou, Valmir, só hoje continua a festa aqui, gente. Aqui na Magnus. E um detalhe muito importante. Valmir, se hoje, promoção continua, tá bom? 3 por 10 reais hoje, aqui domingo. A nossa fera detonando! Onde andei, não deu para ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Pras coisas que eu deixei, eu voltei.